13 no 2, decolado 2 meia, chame o controle de Salvador 102-02, mal 8, bom voo. 3-1-2, contato na base, bom dia, saia da PUC, nível 350. Da PUC, central 350, 6-3-1-2. 2-0-3-3-0-4. 1-1-0, desce para 3-1-2, com 3-0 final ILS X-Tree, informe estabilizado. Semana 3-1-2, São Francisco e autoriza Romeu Fox 08. Cuidado com o Fox 304, decolar 228, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 308, 3304. 304, vale 9 mil pés, nível 1, 3, 0, 0. 3304, contato radar, você vai ver se é da Boron, nível 360. 360, tá, 3304. Pode estar presente, tipo, vai à direita já na proa de água. Mantenha a vista aí e aguarde, são 3304. 30 graus, 079. Trolho o voo no 230, estabilizou ali SXRI, tá visual. Voo no 230, chama o teu Salvador, frequência 118, decimal 95. 18, mais tempo. Voo no 230, bom dia. Voo no 160, autorizado 2 mil pés. Isso mesmo, não tem. Bom dia, voo no 230. Dia, voo no 230, continue a próxima ação, aguarde pista livre. Fala pista livre, 230. Mestre Luz 1, decolado 230, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 08, Mestre, no braço, Sarita. Dias, Batalha, Mestre. A Batalha, Mestre, Zulu, contato radar, se você sair da Coral, no braço, nível 100. Coral, no braço, uma sequela, Mestre Zulu. Eu chamo o posto para o papai. 3304 autorizado, Alefa. Alefa, 3304. O número é 0, chama-se a frequência 1-1-8-2-9-5. 1-1-8-2-9-5, vamos lá. 9-5, 1-1-8-9-5. 18-95. Oi, Salvador, bom dia. Vou no 1-6-0, estabilidade de VS, que eu ia no 0. Vou 1-1-6-0. Zero, responde passando de acesso, chama-se 0-2-0. Qual será o índio acesso? 1-0-2-0. Com a altimetria? Já passa 3.000, senhorita. Agora... é 3.000, senhorita. Gente, vou gerar coral no Zulu. Ainda não recebi a informação de altitude. Gerar coral no Zulu. Tchalé, 3 modelo, chame centro Recife, no 2085, alterno, 1245. O 03, táxi, autorizado, que é o ponto de pelo papá. Índia Serra, Baixada Tavada, vou no nome 60. Vou 1-1-6-0, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1, 2-0 graus, 0-8 nós. Livre, pouso 1-0, vou 1-1-6-0. Chama agora o centro Recife, 1-2-6-2-9-0. Caso negativo, 1-2-8-2-9-8. Mantenha reta até 2010 e coordenação controle 208, com quilógico. Quando o próximo autorizado, vento 1-2-0 graus, 0-8 nós. espera. Guardião 03, visual comandante da cabeceira 97. Faz passagem do tráfego, estou autorizado em MAT, cabeceira 97, guardião 03. No solo aos 37, liga na Fox 119. Fox 119, boa. Guardião 03, vento é 1 e 0 graus com 0,29, tem condições de decolagem da 35? Gente, chame a 17, Guardião 03. Eu acho que eu colado 2038, chama 208 no voo. 208, voos quilômetros. Prole, bom dia, Papatango, voos quilômetros. Papatango, voos quilômetros. Contato na dada decolagem, seu parâmetro 090 na saída com, na saída lá, tá? 090, confirma se a frota é 2000. Mas a frota é 2007, 2010, estou prezado o voar direto lá, tá? Ok, após 2000 direto lotar, vamos de volta. Apatando Lima, que nos voou, agora eu vou, este momento, cancelado aos 1239, autorizado no 065, direto de Piaú, quando possível estimado para pouso. Lima, que 065, direto de Piaú, faça. Somente para informação, estou mantendo a posição devido a tráfego que decolou anteriormente da pista auxiliar, cruza agora o campo. Tráfego adicional, fase fixa da Polícia Militar, vai efetuar o cruzamento. O tráfego tem prioridade de decolagem, após ser autorizado. Adião 03, vinculado aos 4 anos, autorizado iniciar a curva com pronto corredor forte e após livrar na final do 28. Controle, o Papa Tango, Golf Kilo Oscar. Coletivo mudança de regra, senhor, dá presente. Nosso sistema de pouso é o 1315, solicitando aí o voo 075, por gentileza. Tango Kilo Oscar, autorizado nível 075, regra voz também cancelada aos 1243. Confirma qual seria a próxima com o atleta do Cipó? Afirmativo, direto de Cipó, confirmando que já vou visual nessa rota dele ao mesmo. ali a sua prova atrás, tá bom? Aprovado, direto de ponto. Ah, tá sim. 018. Mencionado, a faixa comprou a 910, não interfere mais no seu eixo de decolagem. Vento 90 graus 08, nós decolamos ao presente. Estamos no Lima, tem a decolagem do canto. Guardião 03 chega no controle, 20 deixa 8 e as 8. 208 gráfica, tá bom. Solicitando o Guardião 03, foi do código, acendendo para a pista, o código. Guardião 03, controle Salvador, uma certa condição de horas 1.10, o código morte, altímetro 1020. Ah, está cruzando na frente para a linha da Bahia. Vamos ver se informação do lado do Thiago. Vamos ver se o lado do lado. Sua, obrigatoriamente por 2.000 pés, vento 1.00 graus 099, eu começo a autorizar. 947, chama controle 120 desse móvel. 120, obrigado. Guardião 03, posso checar se o transporte está no pai normal, idêntico? Alisado, 03. Controle Salvador, bom dia, Papa Campos, José, Santos, Lula, 10, passando agora a 1.7. Papa José, Santos, Lula, mantém a prova para 2.7, após 2.7, foi a Secretaria da Federal, foi para o meu voo 1.00, poderia ser mal. Até a proa C do Rio, sai da Roma, do Quinto Arcaciano, até a saída. Azul 2780, controle Salvador. Na cena de identificação, está autorizado a chegada por mais de 1, na cena de 1020, no ponto 10DC. Ficou bom, né, de 1, 1020, na reportagem 10DC. É o Azul 2780. Salvo mais que a Golf, dessa vez chegada a Manoel do voo 050. Azul 2780, me apresenta o voo direto, pick-up. Pick-up pro 2780. Correto. Azul 2780, desça para o mesmo voo 060. 060 da presença, Azul 2780. Mike Sierra Golf, preparação para sequência mesmo, curva esquerda para o 075, limite o anexo aprovo 156. Zero, está autorizado a final do sistema de VLS, que se chama 0, você para 2, 10, altimetro 1, 0, 1, 1, 0, 2, 0, reporte estabilizado. Para 2, eu peço para 0, 2, 0, autorizado para seguimento mais 2, 2, 7, 8, 0, reportaremos estabilizado. Alpatango Lima, que nos luz, está levando até a Terminal Salvador, mas eu levo 0, Informação de voo e alerta, representante do centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 10. Os versos do voo suba até o nível de voo 040. Podia ser 040, direto. Chama no posto de perdão, meu. essa colagem por conta de minha irmã, não desconheço o tráfego no setor. Direto na hora do mundo 0 graus, 089, aponte para o sul, estamos lembrando. Palma é mais pela Golfo para o localizador. Esquerda para o 130. Esse é o 3, não pega aquele carro na aproximação. Agora 10 horas, 9 milhas, 1 Nordeste, passando no nível 055, ele foi para 2 e 10, alcançando 72. Esse é o 130, Troa. Vai seguir o tráfego mais pela Golfo. Pistola 0, vento de Palma, 4 graus e 9 nós. Confirme 140. 14009. 14009, tem livre pouso, azul 2784. Vai ser azul, continua a aproximação, é ponte passando em 7, 1020. Vai apertar 3, 1, 0. Copiado, 3, 1, 0. Eu vou fazer um guardado aqui, estou na zero livre. Temos 094, controle Salvador, sem identificação, desça. Via chegada bomba de 1 para o nível de voo 050, ajuste ao centro 1030. Autorizado o atleta estado com 094. Leva 311, chamador Petro Recife, 12. 8.35, caso negativo, 1.25.1. Leva 3.1 no controle. Chame o centro Recife, 1.28.35, caso negativo, 1.25.1. Chama o 118, 9, 5. Se vai para 5 graus, residual com a 197. Colagião 03, cruzando o final da 97, chame e passando através da RMA, o time do 0120. 0120, para parar, através da RMA, 0120. Gol 207, na linha, tem 0120. Mantém 1-0, mas tem a Lufa, chama 219. 2171, pista 1-0, decolagem autorizado, não 4-0 graus, 1-0 mais. Vai iniciar a decolagem da 1-0, bora iniciar a 1-0. Salão 250, controle Salvador, acima de verificação, precisa ver chegada com a meia de 1 para o nível de voo 060, ajusta o tempo 0020. Churro 430, grau 09, eu acho. Mesmo com o 1-3. É copiado, autorizado direto de SAP, acima de 250. Chama de quadro 02, chama o controle 120, decimal 8, morro. 20, ótimo, grato. Qual foi o chamador? Decolou o voo 2171, não? Voo 2171, contato radar. Decolagem, tudo bem, seleção. Voo 1, transição ótima. Para o mês de 3-0. 3-0, está voando ótimo. Achará a 250, com quem está velocidade de cada? Está marcando 3309 no momento. Achará a 250. 7. Ali na cidade 3509. 1-0 para saber se a informação do voo é alerta, chama o centro de repito 1-2-0, caso negativo 1-2 5-4 página 1-2-0 a primária, a secundária 1-2-8-8. Pouso na animal, o papai, o tempo de braço. 4, desça para 2, 10, altimetro 020, estou autorizado aqui na próxima VLS 6, pista 01, ponto estabilizado. Desça para 2, sucesso, pista 020, autorizado em VLS 6, reportará estabilizado com o 0094. Chama ele a 2, 5, 0, desça para 3, 07, altimetro 020. Sim, eu peço uma 0 da escala. São 3896, para o número de voo 050. Controle Salvador, sendo a indicação de fazer chegada a ponto para o número de voo 060, ajuste o tempo no 020. Voo 2171, chama Nova Centro Recife, 128, decimal 35, caso ainda chegou no 25, decimal 1. 2835, 251, voo 2171. Júlio, o Tânio de Bravo visou lá em mar. Vamos, o Tânio de Bravo, chama 118, decimal 95. 185, graças. Sérgio de Bravo, Polo Salvador, tráfego no novo estado, altímetro 020, mantém em regra o seu voo visual. Desconhece tráfego no setor, pouso animal por conta de risco na ponte no solo, vento 120 graus, 0 metro lance. 2, vamos lembrar a presença de voo. Chamamos 250, estão autorizados para uma proteção excelência com sua pista 10, desce para 210, altimetro 101, 1020, resposta está autorizada. Pega o trato na aproximação, agora 12 horas, 9 milhas, Boeing 737-800. Esse é o trato, desceram para a aproximação, 1020, ajuste o XR-6250. Charlie Alpha Echo Victor Golf, Cocadet, clear. Both alive, altimeter 1020. Descent set level 050, via Ponte Alava. Eagle 1230, ponte espera pronta. Eagle 1230, mantém o ponte espera. Mantém. Mais que a Golfo, tudo vai ser aberto. Fly, select to Ponte. Intersection of Charlie Alpha, Echo Victor Golf. Estou no 400 graus, 09 mestre. Ele autorizado, é colado. Chené 6250, autorizado, 0, vento no 4.